Quando lembro-me da cruz, eu começo a imaginar quanta dor ele sofreu em meu lugar. Quando lembro que ele ouviu o seu povo aclamar, crucifiquem a Jesus e soltem Barrabás. O seu coração sentiu tanta dor e aflição, mas Jesus não desistiu. Ao ouvir a multidão, ele foi até o fim. No Calvário se entregou, e na cruz que era pra mim, o seu sangue derramou. Meu Jesus, jamais poderei pagar o que fizeste a mim, pois aquela cruz pesada eu sei que era. Enquanto houver vida em mim.